ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é dia 12 de agosto, terça-feira, está entrando no ar o seu Tema Livre, o espaço de reflexões, discussões. Hoje, como toda terça-feira, nós costumamos tratar das inquietações, das indagações do mundo moderno, das dificuldades e das facilidades criadas pela tecnologia, pelos avanços tecnológicos, em especial na área das comunicações, que torna esse mundo cada dia menor e, ao mesmo tempo, cada dia mais diverso. E aqui a nossa convidada especial de hoje é Heloísa Yoshida, psicoterapeuta, coach de carreiras e lideranças e de jovens vestibulandos e universitários, o que é um perfil bem específico, porque ela pega exatamente a formação da personalidade, não só a formação acadêmica, mas principalmente e basicamente a formação da personalidade da pessoa. Eu escolhi para a gente abrir o nosso papo hoje uma matéria que eu vi no Último Minuto, que é o site de notícias, de conteúdo, no dia 6 de agosto, agora que eu estou pegando, no IG São Paulo, diz assim: concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo exige ou pede comprovante de virgindade. Luísa, que é uma das candidatas a uma das quase 10 mil vagas para o cargo de agente de organização escolar, falou ao IG e disse que nunca imaginou passar por uma situação dessa. A secretaria, ou seja, o governo do estado se defende dizendo que não se trata de um exame de virgindade, mas de um exame ginecológico, que seria um exame até admissional na carreira, porque aí a pessoa passa, a candidata passa por esse exame, é um exame preventivo para detecção de câncer de colo do útero. Em resumo, é uma atitude que não é o que o candidato a uma das vagas está pensando. Heloísa, bom dia. Eu queria que você entrasse comentando essa questão aqui. Heloísa Yoshida, esse nome é oriental, né, Heloísa? Mas você não tem pinta de oriental, não, né? Carioquíssima. Carioquíssima da Gema. Você esse é o sobrenome do marido. Ah, sim. É Yoshida por casamento. Por casamento. Tá certo. Heloísa, como é que você vê essa questão, essa discussão? Ainda mais que você trabalha com coach de jovens e de vestibulandos, universitários, esse pessoal que está se candidatando a essas vagas, né? Sim, e também estou na área de RH, né? Também. Fazendo esse processo de, conduzindo o processo de recrutamento e seleção. Então, eu vejo essa questão aí como uma variável, né? Uma exigência do perfil do, parece que é uma exigência do perfil do candidato, né? Um perfil do futuro profissional, né? Essa questão do exame ginecológico, essa questão de saúde, e é lamentável, porque é uma questão muito sutil, né? E que no caso da mulher fere, né? Essa situação, principalmente no caso de candidatas que ainda não tiveram a sua primeira experiência sexual. Exatamente. Ou seja, candidatas, né, virgens. O que diz a Luísa, que é ouvida pelo IG aqui, é que ela precisou comprovar por meio de um atestado médico, quer dizer, que ela arrumou atestado médico no exame, num laboratório, num médico particular, que não houve ruptura hibenal. Quer dizer, isso entre aspas, ou seja, que ela é virgem. O que isso implica na relação trabalhista de um funcionário que vai assumir o cargo de agente de organização escolar em uma das unidades de ensino do Estado de São Paulo? O que me ocorre aqui nesse momento, né, pensar, depois se a gente, no dia seguinte, pode ocorrer outras ideias, né? É que isso seria um dos pré-requisitos da vaga. Mas é legal isso? todas as vagas têm pré-requisito. É verdade. Quer dizer, quem elaborou o perfil desse candidato de agente, qual é o cargo? Uhum. Agente de organização escolar. Isso. Essa solicitação é um perfil, diz respeito ao perfil do candidato a agente escolar, de organização escolar. Agora, eu me pergunto, por que incluir no perfil do candidato de organização escolar essa questão da virgindade? Porque... Agora, o perfil, então, esse perfil está fechado que só são mulheres? Homem não pode se candidatar a essa vaga? Quer dizer, então é um processo discriminatório. Por aí a gente já vê que tem uma discriminação de não incluir o homem de gênero, uma discriminação de gênero, como existem outras discriminações, né? No caso, a questão do gênero, a questão da crença religiosa, a questão da aparência física, né? Da sexualidade. Exatamente. Então, são muitas questões discriminatórias que estão envolvidas aí nesse perfil formatado do cargo de agente de organização, agente de organização escolar. Agora, aqui a matéria informa também que o comunicado emitido em junho pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Sim. Diz que detalha os testes ginecológicos requeridos às candidatas mulheres, ou seja, sim, aí já estabelece que há uma diferenciação clara, sim, de gênero. Sim, sim. O candidato homem está liberado desse... Está liberado desse vexame. Desse desrespeito. De pagar esse bico, né? Isso. Tirar a roupa, fazer exame ginecológico. Sim. O exame ginecológico é um exame muito invasivo. Sim. Não sim. É? As mulheres... Elas tratam essa questão mesmo na rotina mesmo, o ginecologista costuma ser, sim, a pessoa, né, de confiança. Sim, não um ginecologista do ambiente de trabalho, do ambiente... Ou do estado, ou você do chega estado, lá, você, sim, vai fazer a prova. Quer dizer, essa questão também parece que, eu não sei se você concorda com esse aspecto, parece que tem um fundo moral. Quando você proíbe, só que não é proíbe, você estabelece esse degrau. Esse perfil. O perfil de uma agente organizacional escolar virgem. Não teve ruptura imenal, não houve ruptura imenal, ou seja, ela é virgem, você está fazendo uma discriminação moral, sim, né? Claro, claro. É o que eu coloquei anteriormente, né? A pessoa que formatou esse perfil do agente de organização escolar, ele formatou um perfil e diz: essa candidata é um pré-requisito, ela precisa, é um diferencial ou um pré-requisito, porque tem questões no perfil, quando a gente levanta um perfil de uma vaga, que são diferenciais e outros que são... É muito importante. Sim. Você não pode abrir mão. Sim. Será que essa exigência do perfil é uma... Determinante para a classificação? Ou exercer a função? Qual é o problema que acarretaria isso aí? Né? Então, essa questão do moral, poderíamos levar para esse grupo de pessoas que levantou, que foram reunidos para levantar esse perfil. Aí não se sabe o paradigma, a visão de mundo desse grupo de pessoas que colocou esse requisito como muito importante para conquistar a vaga. Heloísa, mesmo assim, quer dizer, aqui nós temos um atestado de virgindade, por favor, a ginecologista Márcia Terra, cardeal da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, diz que os exames ginecológicos solicitados servem, por exemplo, para, aspas, rastrear mulheres com lesões precursoras do câncer do colo do útero. separando as mulheres normais, aí quem está dando a ênfase sou eu aqui, sim, daquelas com necessidade de prosseguir a investigação. Ou seja, isso trataria de um primeiro passo num processo seletivo mais aprofundado de tratamento já imediato, né? Não uma prevenção, não era para ver as, sim, condições, mas para você detectar quem é que já estava no caminho do câncer do colo do útero. Sim. É possível isso? Você acredita que isso, essa justificativa ela se enquadra legal na lei trabalhista, por exemplo, das leis, na legislação vigente? Não é passível de questionamento? Olha, eu acredito, é passível de questionamento, mas o órgão, né, que está contratando, ele pode colocar essas questões. Nós, como seres pensantes, podemos questionar isso. Porque, que é o que está fazendo. Exatamente, aqui. Porque eu acho que, eu acredito que a saúde é uma exigência, é uma responsabilidade do cidadão. Do indivíduo. Do indivíduo. É isso mesmo. Cada indivíduo tem responsabilidade para com a sua saúde. Né? Agora, o que se questiona é que essa exigência seja pré-requisito para a contratação. Porque uma contratação, ela é baseada nas competências técnicas do candidato, nas competências comportamentais do candidato e não na questão da sua verticalidade em relação à saúde. Uma outra coisa, Luísa, que me passou pela cabeça também é essa questão dessa seleção de você exigir o exame ginecológico é quase antes da posse do candidato aprovado, como incluir isso no exame admissional. Sim, exatamente, um pré-requisito. Pois ele está no perfil. Ele está no perfil. Porque mesmo na iniciativa privada, você, sim, quando entra para uma empresa, né, você, sim, tem que fazer o exame admissional, como, sim, tem os exames periódicos, e o demissional também, quando você se desliga, né? Sim. Isso seria uma inclusão no processo de admissão do concursado, não é? Sim, admissional. Pois é. Mas isso não pode ser caracterizado já desde o princípio como um assédio moral, que também é uma figura que está hoje no direito trabalhista. Claro, assédio moral. Moda. Exatamente. Não, eu acho assim muito pertinente a sua colocação. E essa questão do assédio moral, as empresas precisam estar atentas, porque aquele comportamento que um gerente tem com um funcionário, com um colaborador, se a empresa, a direção da empresa não fica atento, permite esse assédio moral, o que que vai acontecer? A empresa vai ser responsabilizada, e vai ser imputada. Ela vai ser imputada, porque esse profissional, quando se desligar ou for desligado, ele pode colocar a empresa, um processo contra a empresa. Então, essa questão de invadir a sua privacidade, expor uma candidata a essa situação, pode ser caracterizado como um assédio moral. Você sabe que essa Luísa, o nome, volto a dizer, é um nome fictício, ela disse que ela levou o atestado de virgindade do consultório médico particular. Sim, para não se submeter a isso. Certamente do ginecologista, né, particular dela. E ela disse que quando apresentou ao médico perito do estado esse atestado, acho que ele pensou que fosse mentira. A sua assistente olhava de lado com um ar de deboche. Sim, quando ridicularizou a candidata. Quando eu disse que ainda era virgem, não conseguiria passar por isso mais uma vez. Ela disse que realmente é extremamente, sim, constrangedor. Sim. Primeiro você tem que atender essa exigência, sim, admissional. Aí você, sim, chega com o resultado dizendo que você realmente... Que não vai fazer. Não, que você é virgem. Você está aqui com... Aí você entrega lá no departamento médico e as pessoas tratam com ironia, sim, com escárnio. Com, sim, deboche, sim, isso, sim, também é um agravante, né? Ela diz, olha, eu não consigo passar por isso de novo. Sim, isso acredito que se caracterize como uma exigência do perfil do agente de organização escolar, que as agentes de organização escolar precisam ser virgens. Pois é, eu não entendo como é que é isso. Você sabe que a Secretaria, o Governo do Estado, reduziu essa exigência, minimizou esse negócio e reduziu a um exame ginecológico preventivo do câncer. Ou seja, tentou tratar a questão absolutamente no aspecto médico, científico e preventivo, ou seja, da saúde pública, não mais como uma coisa, como um pré-requisito, pré-requisito do perfil de qualquer candidato, entendeu? Sim. Candidata, na verdade, né? Isso reduziu muito substancialmente o público-alvo. Mesmo assim, você manteve nessa peneira, quem ficou na peneira, as pessoas com vida sexual ativa, pessoas que não são virgens. Sim. Ou seja, então elas estão sujeitas a esse exame. A Luísa, entre aspas, foi lá e levou o atestado de virgindade para não submeter o exame. Sim, mas não foi respeitada. Foi desrespeitada. Não acreditaram. Não é possível. Você é coisa mais absurda. Um corpão desse, nova, assim, bonita, assim, é virgem ainda. Sim. Quer dizer, isso é moral, é puramente moral. É, isso faz parte de uma visão de mundo. Pois é. Visão de mundo retrógrada, preconceituosa, né? De que a moça não seria... Para a gente escapar um pouco dessa questão, mas ainda saindo dela por aí, como é que você lida esse público com o qual você trabalha, de jovens vestibulando, jovens universitários que estão naquela fase de escolher a carreira que vão abraçar? Como é que lida, como é que você lidaria com esse tipo de problema com esse seu público? Como é que você lidaria se chegasse para você? Se a Luísa, por exemplo, fosse uma turma sua de coach, entendeu? Sim. Ou jovem universitária passando num concurso, ou mesmo uma vestibulanda que está se candidatando ao concurso de agente, não é nível superior, né? Na realidade ela vai precisar, porque eu acredito que essa vaga, ela foi divulgada. Ela foi divulgada pela Secretaria de Educação. E o jovem, quer dizer, o candidato que se interessa por essa vaga, precisa ler o perfil da vaga. E ver se tem todos, se tem as exigências do perfil técnico, Os cursos. A escolaridade, o nível de escolaridade, se tem a comprovação, a prova de títulos que ela vai passar depois, isso. Agora, não acredito que as pessoas tenham se surpreendido como se surpreenderam se isso constasse do edital do concurso, mas entendeu? Precisa se ficar atento. Pois é, então, se as pessoas estão reclamando, é porque não constava. Constava. Porque, inclusive, se você pusesse isso no edital, você de cara já criaria o diferencial de gênero. Sim. Não é? Quer dizer, então as mulheres dizem, eu não vou nem fazer esse concurso. E aí os homens dizem, eu vou fazer porque as mulheres não vão fazer. Ou seja, você de alguma forma estaria discriminando de um lado, beneficiando de outro, criando obstáculos ao preenchimento dessas vagas, que são quase 10 mil vagas. Nós não estamos falando de uma vaga. Uma vaga, 10 mil vagas. Agora, eu acredito também que o levantamento do perfil dessa vaga pode ter sido feito muito express, tá? Ele foi feito muito rápido, ele não foi planejado, ele não foi discutido, ele não foi apresentado para um grupo, para várias cabeças criticarem. Sim. Então ele foi feito, ele foi levantado esse perfil e foi ele foi disponibilizado e não teve tempo de ser criticado. E aí apareceu essas lacunas. Esse processo, esse perfil tem muitas lacunas. Porque ele não está sendo coerente, uma vez que ele, no item 1, as candidatas do sexo feminino têm que passar por esse exame ginecológico. Item 2, os candidatos do sexo masculino terão que se submeter ao exame da próstata, né? Sim. Isso não foi colocado. Então é só uma questão realmente com foco nas mulheres no sexo feminino. E a idade? Eles colocam 27 idade? 27 anos a moça. Não, a discriminação de não idade tem no idade. Edital não. Não no aparece. Edital, não, essa moça tem 27 anos. Essa que foi com atestado de virgindade. Sim. Quer dizer, 27 anos. É uma anos opção de dela, é uma opção dela. É uma opção desrespeitada e tratada com deboche, né? Sim. Como se a pessoa fosse. Não é? É um ET. É, a pessoa não pode ser celibatária hoje, nos dias de hoje. Imagine você. É uma exigência. É, Luiz Carlos Prestes, né, que casou virgem com 27 anos, imagine nos dias de hoje como é que seria a situação. Agora, eu fico preocupado com isso, porque é um estado de São Paulo, é um dos estados mais desenvolvidos do país, e um estado muito mais populoso, e um processo para servir para 10 mil vagas na área da educação, isso multiplicador de conhecimento. Sim. Mesmo sendo um agente de organização escolar, é uma pessoa que está trabalhando no processo educacional, no processo pedagógico, de alguma forma está inserida nesse universo. Imagine você, eu fico imaginando, nos lugares mais remotos desse Brasil, no âmbito de prefeituras municipais, que tipo de obstáculos as pessoas encontram para chegar ao mercado de trabalho, o que será que não acontece? Essa é uma preocupação dos seus alunos, né, entre aspas, aí são alunos mesmo, né? São turmas, né? Mas na verdade são assistidos, né? Isso, que são universitários ou vestibulandos. Eles têm essa preocupação com o que é que vão. É muito cedo ainda para se preocupar com edital, concurso, essas coisas. Eles já entram pensando no concurso que vão fazer daqui a 4 anos? Olha, o jovem que se submete a um processo de orientação de carreira, né, que procura, ele já está. A família hoje, no passado. Os pais ficavam calmos quando os filhos ingressavam na universidade. Hoje, os pais precisam ficar atentos, porque os pais precisam ficar atentos ao mercado de trabalho, às exigências do mercado de trabalho e ao perfil comportamental do filho, porque isso vai ser exigido lá nos processos já de seleção para estagiário. Isso já vai ser exigido. E é logo depois, quer dizer, exatamente. O processo de estágio já começa. Já começa na universidade. Cedo, né? Eu oriento sempre que o jovem inicie o seu processo de estágio já no segundo, terceiro período. Porque quando ele chegar no estágio, no processo de estágio... Obrigatório, né? Ele já está um profissional. Ele já tem muitas experiências de empresa, ele já sabe como funciona. E outra coisa também, eu já oriento que os jovens que têm interesse em fazer carreira acadêmica, que ingressem em projetos de pesquisa, que façam monitoria para já turbinar o seu currículo, rechear o seu currículo para cumprir essas exigências do mercado de trabalho. Sim, ou virão, né? Que virão, ou do processo de as exigências de uma seleção interna para um mestrado, para um projeto de pesquisa, para outras coisas. Então, nós estamos falando que uma das questões, dos temas emergentes, né, da atualidade, da contemporaneidade, é essa questão de perfil comportamental. Quem é que nunca escutou: ah, minha sobrinha, meu amigo, o namorado da minha filha passou por um processo de seleção, passou por todas as etapas, mas ele não entrou, não ficou com a vaga porque não tinha o perfil comportamental. Então, hoje, definir o seu perfil comportamental, as suas fortalezas e o que você precisa desenvolver é uma necessidade do jovem, e os pais precisam estar atentos para não ter surpresas na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Recentemente, eu conduzi o processo de seleção de uma jovem autodidata, de uma jovem muito diferenciada, que aprendeu várias línguas sozinha e que fez uma escolha para uma carreira exata. Mas essa moça, ela precisa desenvolver o perfil comportamental dela na área de relacionamento interpessoal. que é uma das competências básicas hoje. Hoje o mercado quer um profissional que se relacione muito bem, que administre conflito, que tenha bom humor e que tenha humildade. Seja uma pessoa com a capacidade de aprender e aprender. E que seja uma pessoa open mind, uma pessoa aberta para o mundo. Uma pessoa que não seja tendenciosa, uma pessoa que não seja racionalista ao extremo. Mesmo um candidato para a área exata, ele precisa ter essa habilidade de se relacionar, de saber se relacionar, de saber escutar, de saber se comunicar. Comunicação, bom humor, humildade, relacionamento interpessoal, todos os profissionais precisam ter isso no perfil. Se não tem, precisam procurar um processo de orientação de carreira ou um processo de coaching de desenvolvimento de competências de relacionamento intercultural. Para desenvolver essas partes falhas, né? E ainda mais, eu coloquei desenvolvimento intercultural, é outro perfil que o candidato precisa. Porque hoje as empresas deslocam, tem mobilidade intercultural dentro da própria empresa. Uma empresa que tenha sites, unidades no Brasil todo, o candidato entra, digamos, no Rio de Janeiro e depois ele é deslocado para Curitiba, depois ele é deslocado para Marabá, ele é deslocado para a Bahia, para o Sergipe. E essa é uma outra competência que o candidato, o jovem, precisa desenvolver no seu perfil. E ele precisa entender que esses deslocamentos fazem parte de um processo da empresa de crescimento profissional. Exatamente. Exatamente. Quando ele está sendo transferido, não está sendo punido. Ele está sendo, na verdade, promovido. Ele está sendo promovido. Agora, se ele já não tem essa capacidade de relacionamento, se ele não tem essa capacidade de... não tem bom humor, se ele não tem a capacidade de comunicação, como ele pode se deslocar para uma outra unidade? Tem que chegar num lugar onde ele não conhece ninguém. É porque o próximo, quando você desloca, quando a gente sai do nosso contexto sociocultural, se instala um estresse sociocultural, intercultural, que tem sintomas, né? A pessoa fica com um humor deprimido, a pessoa tem problemas de insônia, a pessoa vai ter uma série de problemas. Perturbações, né? Perda de peso, aumento de peso. Então, desenvolver o perfil do filho é uma responsabilidade da família, dos pais. Os pais, aquele jovem que é nota 10 no currículo, no histórico escolar, tem nota 10, tem um CR10 e que não está no social, é um alerta que os pais precisam ter, né? É um sinalzinho vermelho que os pais precisam atender, né? Acender para ajudar o filho nesse processo. Nós estamos aqui, você está ligado, né, na Rádio Nacional, acompanhando o Tema Livre hoje com Heloísa Yoshida, que é psicoterapeuta e coach de carreiras e lideranças e de jovens vestibulandos e universitários. Nós estamos falando agora, ela falando sobre essa questão do perfil comportamental, e eu gostaria de puxar uma questão correlata, que é essa exigência cada vez mais presente do mercado, desse mercado contemporâneo, que exige muito domínio da internet, facilidade de comunicação, que é a disposição para o novo, a postura para você aprender, não só a humildade, mas a disposição, porque o sujeito pode ser humilde para aprender, mas só se mandarem ele aprender, senão ele também não vai se mexer e vai ficar parado ali, e isso acaba virando uma tartaruga dentro da empresa. Como é que é essa questão da automotivação para você crescer, até existencialmente, que faz parte do perfil comportamental, né? Sim, claro. Sim, você tocou numa questão muito interessante, que é a empregabilidade. No passado, vivíamos numa situação de estabilidade. Havia um pacto entre a empresa e o empregado, em que eu não vou te demitir. E as pessoas ficavam na empresa durante 30, 40 anos e aposentavam lá. Hoje, a questão do emprego é uma responsabilidade do profissional. O profissional é que precisa cuidar da sua carreira. E hoje o mercado não vê muito bem profissionais que ficam dentro de uma empresa por mais de 4 anos. O profissional precisa sair, ter experiências múltiplas de ou então, emprego. Se ele ficar 4 anos na empresa, ou mais de 4 anos, que ele vá ocupando outras... Que ele vá ascendendo. Ele vá ascendendo, fazendo uma carreira dentro da empresa. Isso, porque senão também o cara está... Claro. Aí é a tartaruga, né? Sim, se ele ficar 4 anos parado naquele departamento ali, ele não vai para lugar nenhum. Exatamente, porque se a pessoa fica durante 4 anos, 5, numa mesma empresa, é comum, é um jargão do mercado dizer que ela está na zona do conforto. Certo. Ele ficou na zona do conforto e não se mobilizou para procurar outras oportunidades. E é claro que esse profissional precisa estar em constante reciclagem, se submetendo a processos de desenvolvimento pessoal, cuidando do seu aprimoramento pessoal, profissional. Agora, é importante dizer também que esse profissional... Eu costumo dizer o seguinte, que antes de sermos profissionais, nós somos pessoas. O processo de coaching é um processo de mudança de comportamento, de mudança para crescer. E ele é um processo também que coloca em foco o autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer para saber quem é e como se comportar. E o que quer para si. Quer dizer, um profissional... com qualidade de vida, é aquele profissional que procura equilibrar a vida pessoal, profissional e familiar. Porque aquele profissional que só foca no seu desenvolvimento profissional, ele vai esquecer dele, não vai beber água, não vai comer... Não vai cuidar de si, não vai fazer um exercício físico. Muito menos a família. Muito menos a família, porque o foco dele é ambicioso, ele quer ser gerente, ele quer ser diretor. É. E como é que ele fica? Então, antes de sermos profissionais, nós temos que cuidar do nosso âmbito pessoal. Porque um profissional que cuida de si, ele vai ser um ótimo profissional. Na verdade, esse cara que se dedica ao trabalho exclusivamente, essa pessoa, porque também muitas mulheres, cada vez mais mulheres, estão com uma sede de ascensão funcional e profissional nas suas carreiras, já tem uma palavra, um neologismo em inglês, que é workaholic, né? Sim. Que é a pessoa que é o alcoólatra do trabalho. Sim, é, né? O adicto, né? Pois é, exatamente, o viciado em trabalho. O cara não consegue fazer, mesmo no domingo, mesmo no sábado, mesmo no churrasco, e ainda mais, e aí eu queria entrar nessa questão. Com a disponibilidade de iPhone, telefone celular, tudo, né? O computador está na mão, o mundo está na mão e as pessoas se comunicam o tempo todo. A gente vê até na ficção, você vê isso muito explorado, muito a miúde, porque mostra como é que isso é pernicioso nas relações pessoais. Claro. Você está conversando e ao mesmo tempo, você está numa mesa de restaurante e a pessoa na sua frente... Mesmo que não seja da sua família, aí eu acho até mais grave, ela puxa o iPhone e fica lá no seu mundinho. Sim. Não é? Quer dizer, outro relacionamento ali. E você ali do almoço, dá de seu sustantinho, e aí fica ali 15 minutos, sabe? Ou está resolvendo problema de trabalho na melhor das hipóteses. Geralmente não está resolvendo problema de trabalho, é problema pessoal. Mas de qualquer maneira, isso também cria um choque. Como administrar essa demanda? Não é? Porque isso vem também de cima para baixo. O cara tem, a empresa já dá para ele o iPhone, que é para ele ficar alcançável. Como antigamente tinha o bip. Lembra do bip? Que eu usava no cinto, né? Que era o quê? Era o alcance, né? O patrão, o chefe chegava a você onde você estivesse. Agora é pela internet, do iPhone, no tablet, no tudo isso. Essa questão do relacionamento com a tecnologia é uma das questões atuais. É uma das questões atuais e ela é responsável por muitas rupturas e muitos problemas, né, de relacionamento. Porque a pessoa fala com quem está na Bahia e ela não se comunica com quem está ao lado dela. Quer dizer, parece que a tecnologia, o iPhone, o WhatsApp, promove o relacionamento entre pessoas que estão distantes e afasta as que estão próximas. Ou essa pessoa só se comunica com essa que está próxima quando ela estiver distante. É verdade. É muito interessante, né? A gente pensar, quer dizer... Inclusive porque uma coisa, Heloísa, que o WhatsApp, por exemplo, que está se tornando cada dia mais, né, foi até comprado, né, uma fortuna, você é um filtro. Você põe ali, você digita para a pessoa uma coisa que você já processou na sua cabeça. Não é como você está conversando ao vivo, você fala. Sim. Aí você acabou de dizer, você diz, não devia ter dito isso para ela. Sim. Não é verdade? É. Quer dizer, então no WhatsApp você cria um filtro, como você cria um filtro no e-mail, como você cria um filtro. Claro. Não é? Uhum. Até pelo telefone você faz umas caretas, quando você ouve a pessoa, o interlocutor fala um negócio, se faz uma careta, a pessoa não está vendo. Isso. É uma maneira de você filtrar esse processo de comunicação. Aqui na relação pessoal fica muito claro, muito nu, cru, ali na frente. Então, mais ainda é importante esse perfil comportamental contemplar esse aspecto. E é uma forma da pessoa também se esconder. Ela não se mostra, porque ela não atende a ligação na hora. Tem pessoas que você liga e nunca estão disponíveis. É porque isso dá chance para ela de se preparar. Ela nunca é pega de surpresa. Isso é verdade. E aí atende e sai falando. Então ela, a pessoa tem um toque, dois, ela não atende, ela só vai atender 10 minutos depois. Uhum. Porque aí ela se prepara e a escrita é racional. Ah, como você diria, a fala, a comunicação, ela é emocional. O corpo fala. É verdade. O corpo fala, o olhar, gente. O olhar, a gente está sempre falando. E aí eu estou falando que o corpo fala e o movimento do corpo, ele mostra, o movimento do corpo, das mãos, a expressão, ela é 60% da comunicação. Porque o movimento do corpo, ele acompanha as mãos, né, o que você está falando. Por isso que tem pessoas que ficam, é bom ficar atento à comunicação de pessoas que ficam muito paradas. Uhum. Olha aqui. Né? É, se você ver eu ficar parada aqui, eu estou me controlando. Uma pessoa também, Heloísa, que é um tipo de pessoa que fala com você o tempo todo e não olha no olho, né? Sim. A pessoa fica, olha para sua camisa, olha para o lado, olha para baixo, olha para o chão, olha para o céu, olha para todo canto, menos no seu olho. Isso também é um bloqueio, né? É uma dificuldade de presença, de estar no encontro. É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. Ela não se entrega, ela não está ali. Porque olhar no olho é importantíssimo. Não olhar para a pessoa pode ser considerado um desrespeito. E essa pessoa que tem essa dificuldade precisa trabalhar. Aí eu vou voltar aqui para o que você falou ainda há pouco da família. Quer dizer, quando a família serve como o núcleo inicial do desenvolvimento do que será no futuro. As profissional, competências do filho. No que será no futuro um profissional de sucesso, né? Você está criando dentro da família um conceito também, ou melhor, um conceito não, o entendimento de que a escola, a escolaridade formal, o processo educacional formal é importantíssimo. Essa família tem que entender isso. Sim. Se ela não entender isso, a convivência dessa criança já fica prejudicada desde a idade mais tenra, né? Quer dizer, ela já tem que começar a conviver no jardim, no jardinzinho, no pré, na escola. E a gente vê muito criança, hoje em dia, criança com dificuldade, mesmo nessas idades mais precoces. Porque aí a mãe é chamada lá, porque a diretora do jardim ou a professora diz, olha, o seu filho está muito irritado, ele briga, ele bate nas crianças, ele morde as crianças. Sim. Isso já é um sinal, um sintoma de que algo vai mal na família, você acha? Na realidade o que acontece é que tudo se aprende em casa. E esses comportamentos que são permitidos em casa, a criança transfere para o ambiente escolar. Quer dizer, se existe uma violência, um irmão que bate no irmão, que morde o irmão, e não é esse... não recebe uma sanção, ele vai repetir esses movimentos em casa. Esses não. movimentos na escola, ele vai transferir isso. Né? Então, a família... Porque a família é um laboratório de aprendizagens. Tudo se aprende em casa. Então, a família precisa ter o foco, o pai e a mãe, aí o pai e a mãe, precisa estar atento ao comportamento, digamos, dos filhos mais velhos, uma criança de 4 anos, de 6 anos, com uma criança de 3. Ou vice-versa, porque às vezes o caçula é o tirano, do irmão mais velho. O caçula que é a peste. É, porque quando a mãe permite que o filho mais jovem, mais novo, tiranize o mais velho, ela está enfraquecendo o perfil do filho mais velho. E o filho mais velho vai ficar... vai ter comportamento mais regredido do que o filho mais jovem. Porque eu já conduzi um processo de terapia infantil, onde a criança, o pequeno, ia melhor na escola do que o filho mais de 5 anos. E isso só melhorava, quer dizer, só aumentava o nível de privilégio dele, do mais novo, dentro de casa, dentro da escola, dentro dessas coisas todas. Isso. Agora, nós estamos falando num conceito, você está falando aí do conceito de família clássico, dessa família que tem pai e mãe. E hoje em dia, nós vemos famílias em que os pais, o chefe da família também já é uma coisa anacrônica, sim, né? Como cabeça do casal, não existe mais. Esse tipo de... responsável. A pessoa lá, o pai não é o pai biológico, ele tá casado com a mãe biológica. São as novas configurações familiares. Exato, as figurações, as configurações familiares. Nisso aí, você cria um universo tão amplo, tão abrangente de variações, que você, isso que você está dizendo, passa a ser o beabá de uma coisa muito mais complexa. Mais complexa, não é? De relacionamento, de família, de estrutura familiar, não é? De conjuntura familiar. Você acha que a família em que o casal não é o pai das crianças, pai e mãe das crianças, né? Essa família, ela tende a compreender melhor esse processo do que a família em que o casal é pai e mãe dos filhos, ou seja, aquela família que está numa zona de conforto porque está num casamento firme, fixo, e os filhos estão sendo criados por eles, ou numa outra família que já passou por experiências matrimoniais que não deram certo e que herdaram os filhos dessas relações. Eu acho que esse comportamento de não olhar o comportamento dos filhos pode acontecer em qualquer tipo de família, não é? Porque isso é da pessoa, né? Quer dizer, são pais, né? São, digamos, figuras de autoridade, digamos assim, figuras de autoridade que querem só dizer sim para o filho, não querem se desgastar. E delegam, que é muito, é um tema muito pertinente na escola, é delegar para a escola essa responsabilidade de educar. De educar os filhos. E não é da escola. Exatamente. A função da escola é passar os conhecimentos, né? Claro. Os conhecimentos. A função de educador é da família. É a função paterna e a função materna. Então, essa questão é realmente da família. A família que tem que ter o foco. Eu digo sempre, junto na minha clínica, que os pais, eu preciso trabalhar com 6 mãos, as minhas 2 mãos, as 2 mãos do pai, as 2 mãos da mãe. Então eu instigo os pais a serem os psicólogos de plantão, porque esses é que estão ali vivenciando todas as situações para intervir. Na verdade, eu acho que, assim como o coach, né, é uma atividade onde a predominância da formação acadêmica na psicologia é bastante notória, assim como no coach, na vida também, todo mundo tem que ter um pouco de psicólogo, né? Sim. E a gente vê, por exemplo, isso na prática, isso que eu estou dizendo, quando você encontra um casal que não é, que já tem filhos de outros casamentos, e os meninos se dão melhor com o padrasto ou com a madrasta do que com os próprios pais biológicos, entendeu? Sim. Quer dizer, moram com a mãe e se dão muito bem com o padrasto, e não se dão tão bem com o pai biológico que vive com uma outra pessoa, numa outra relação matrimonial. É porque o que acontece é que esse padrasto, ele já tem, quer dizer, o padrasto ou a madrasta, isso depende da pessoa, claro. É a questão da postura. Da postura, não é? Quer dizer, são pessoas que já têm um norte. Não tem pena de dar limite, porque quem ama, educa e dá limite. É verdade. É básico. Quem ama, educa e dá limite. Mas hoje as famílias acham que só tem que amar. Não pode dar Se limite. Você e dá... acham que não deve dar limite. Dá limite. E não sabem dar limite. Então, hoje, cada vez mais, eu faço coaching também com pais. Para os pais, para o casal, coaching de casal parental. Para aprender a dar limite para os filhos. Aprender. Ensinar os filhos que a vida impõe limites. Que eles vão aprender na rua. Isso. Vão aprender na vida, né? Aprende no amor ou na dor. Aprender, os pais precisam aprender exercitar a autoridade. Exercitar a autoridade. Uma madrasta, ela já coloca limite. Não, isso não vai dar, eu não vou poder sair com você hoje. O padrasto também já faz. Um belo filme que está aí em cartaz, que discute essa situação, é Juntos e Misturados. Legal. Está no cinema? Está no cinema. A mãe, a mulher, né, é um casal, a mulher, ela tem três filhos. De outro casamento. A mulher tem dois filhos e o homem tem dois filhos. Então é muito interessante. Quer dizer, ela tem. Os filhos dela têm algumas dificuldades e os dele também têm. E um ajuda o outro a resolver o problema do outro. É muito interessante essa discussão. E isso é legal porque é uma visão contemporânea. Contemporânea. Nós já temos esse tema, né? O meu, os seus, os nossos. Nossos, isso. Né? Que já é um filme mais antigo. Sim, sim. Que também trata... Noviça Rebelde também que era mais romântico. Isso, mas uma outra ótica, né? Sim. Uma coisa muito do tempo da nossa avó. Isso. E esse que você está falando que está em cartaz aí, ele já trata de uma forma muito contemporânea. Contemporânea. Não é? Exatamente. Dizer... Onde houve uma ruptura no primeiro casamento e casais descasados criaram um outro, construíram um outro relacionamento. Uhum. E que trazem seus filhos. Porque Noviça Rebelde, a mãe tinha falecido. Tudo viúvo, isso. É sempre assim. Agora não. Agora não. Agora, é um outro relacionamento. Agora é a realidade mesmo. É exatamente. Realidade. Legal. Heloísa, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria que você deixasse um recado final, até para nós voltarmos a essa questão que foi o nosso pontapé na conversa, que é a questão desse concurso lá de São Paulo. Eu queria sublinhar mais uma vez que o que me causou mais estranheza é que esse concurso é no âmbito da Secretaria de Educação. Sim. Isso não é na Secretaria de Administração, não é na Administração Penitenciária, não é na Secretaria do Trabalho, é na Secretaria de Educação. Ou seja, você está condicionando o ingresso de pessoas com um perfil comportamental, inclusive, sim, né? Sim. Que você já dirige o filme a partir daí. Eu queria que você fizesse a partir dessa... Só para a gente retomar o início da conversa, você fizesse essa reflexão. Final. Inclusive, desse os seus contatos aí para os nossos ouvintes para continuar essa conversa. O que causa espanto mesmo, né, é que a Secretaria de Educação, ela é o órgão que valida. Ela valida comportamentos. Se a Secretaria de Educação colocou esse perfil onde ela coloca como importante que o candidato se submeta a esse teste aí, esse exame ginecológico para verificação da virgindade, é muito preocupante, porque isso pode se difundir para, mentes, né, que aceitam essa situação, uhum, que exigem a virgindade como um fator sine qua non, não é? Quer dizer, outras empresas, outras secretarias, outras prefeituras podem se influenciar por esse processo e difundir isso, isso passar a ser uma verdade. Que é considerado, como diz a ginecologista que foi ouvida aqui no, da Associação de Ginecologia lá de São Paulo, a Maria Isabel, separar, ela usou as mulheres, as candidatas normais das candidatas, sim, que têm propensão ao câncer. Ou seja, ela já classificou de normal quem não tem uma propensão a uma, sim, doença. Não, sim, é nem a doença. Sim. E parece que a Secretaria de Educação quer contratar já pessoas que não tenham nenhum problema de saúde. E aí isso nos remete à questão capitalista. Quer dizer, é uma questão capitalista que quer só funcionárias. Isso também é uma inverdade, porque nós somos uma caixinha de surpresa. Mesmo aquela que entrou não com saúde, sem nenhum problema ginecológico, daqui a 3-4 anos pode aparecer alguma coisa. Certeza não temos de nada. Não, uma coisa que o patrão, já que você falou em relação ao trabalhista e do capital, sim, o patrão sempre leva em consideração é que a possibilidade, alta possibilidade da mulher engravidar e com, sim, isso ela ficar, sim, afastada do trabalho, custando a empresa, tendo um custo para a empresa. Sim. Então isso também... Também pode estar por trás, é uma hipótese. Né? Nós temos que usar sempre as hipóteses como tendas, porque a gente checa e depois fecha a tenda e vai embora. Nunca usar hipóteses como estruturas, uhum, como verdades absolutas. Essa é uma das hipóteses de fazer esse exame ginecológico para triar candidatas que estejam grávidas. Exatamente. Que estejam grávidas, não é? Quando já põe... Agora, é muito interessante porque a Secretaria de Educação, como um órgão difusor de mentalidade, ela tá indo contra algumas das determinações do mercado, das leis trabalhistas, do mercado, não é? Das leis trabalhistas. Da CLT e também... E também até está ferindo regras de CLT. Isso... E até legislação internacional. Sim. Imagina você, se você, para entrar num organismo internacional que atue do Brasil, tem que fazer um exame desse. Não é admissível isso, né? Você trabalhar na OMS, aqui na Organização Mundial da Saúde do Brasil, não é você ter que submeter, sim, esse tipo de exame. É um exame muito invasivo. Bem... um recado final, você quer deixar um telefone, um contato, sim, alguma coisa? Bom, os meus contatos são Heloísa Yoshida, HLOISA, YOSHIDA, @hotmail.com. E o meu celular é 981256443 e o telefone da Sistêmica Coaching, que é a consultoria que eu dirijo, é 2484-8655. Legal. Heloísa, muito obrigado. Nós conversamos aqui com a psicoterapeuta, coach de carreiras e lideranças e jovens vestibulandos e universitários, Heloísa Yoshida. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã nós teremos uma edição especial de aniversário. Amanhã completamos 2 anos no ar aqui, o Tema Livre. Aguarde amanhã a surpresa. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.